porém se afiou a faca para sangrar seu cavalo. Porém se afiou a faca para sangrar seu cavalo. Porém se afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florêncio, guerra das guerras, do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras pra chegar antes dos galos. Florêncio, guerra das guerras, do tempo em que seu cavalo pisava estrelas nas serras pra chegar antes dos galos. Florêncio afiou a faca pensando no seu cavalo. Florêncio afiou a faca pensando no seu cavalo. Parceiro, pelas longes na casa das camperiadas, um barco em tardes serenas, um tigre numa porteira fechando bois pelas primaveras, sem mango, sem nas arenas. Florêncio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florêncio afiou a faca para sangrar seu cavalo. O patrão disse ao Florêncio que desse um fim no matungo. Quem já não serve pra nada não merece andar no mundo. A frase afundou no peito e o velho não disse nada e foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florêncio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florêncio der. Caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florêncio der. Florêncio, que desse um fim no matungo. Quem já não serve pra nada não merece andar no mundo. A frase afundou no peito e o velho não disse nada e foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florêncio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra, que deve tanto ao cavalo e a tanto Florêncio.